Sucesso Pop Mix. Pop Mix. Pop Mix. Boa noite a todos, Sucesso Pop Mix no ar aqui pela Rádio Sucesso FM, também pelo site do Pop Mix, popmix.com.br, dentro do All Música. Hoje um especial aí com o Festival Planeta Terra, que acontecerá no próximo dia 9 em São Paulo, mais especificamente no Campo de Marte, na capital paulista, e que terá como grande destaque o Blur, bandaça inglesa de Damon Albarn e companhia, que voltou aos palcos não faz muito tempo, depois de um hiato e tal. E no programa de hoje, além das atrações do Planeta Terra, como Travis, Lana Del Rey, Beck, entre outros, teremos também, no final dessa edição do programa, uma homenagem a Lou Reed, que faleceu recentemente, o ex-líder do Velvet Underground, um grande visionário underground, como definiu em sua capa o jornal USA Today no dia seguinte à morte de Lou Reed. Mas a gente começa o programa de hoje com o Blur ao vivo, já para entrar no clima dessa apresentação da trupe de Damon Albarn, que a gente começa então muito bem com o Tender ao vivo. Vamos nessa com o Blur. We'll be right back. Demons go away. Lord, I need to find someone who can heal my mind. Come on, come on, come on, get through it. Come on, come on, come on, love's the greatest thing. Come on, come on, come on, get through it. Love's the greatest thing that we have. I'm waiting for that feeling, waiting for that feeling, waiting for that feeling to I'm paying the price of living life at the limit. Caught up in the centuries, anxiety. Yes, it preys on him. It's getting very transitive. Lives in a house, very big house in the country. Watching afternoon repeats and the food he eats in the country. He takes a manner of pills and piles up analyst bills in the country. Oh, it's like an animal farm. That's a rural charm in the country. He's got morning glory and life's a different story. Everything's going Jack and Jory. In touch with his own mortality. He's reading balls and looking bad prose. It's a helping hand that makes you feel wrong as you're blind. Oh, it's a century's remedy for the pain that haunts. So he needs a lot of rest in the country. He doesn't drink, smoke, laugh, takes herbal baths in the country. Says she comes to no harm on the animal farm in the country. In the country. In the country. Aí o Blur, grande atração do Festival Planeta Terra que acontece nos próximos dias em São Paulo. Vocês ouviram a música Catherine House, uma das clássicas canções de toda a era ali do Britpop. O Blur rivalizou com o Oasis ferrenhamente, eu diria, nas paradas nos anos 90, na era Tony Blair ali, naquela fase tão emblemática do Britpop. A banda se separou, saiu muita faísca entre seus componentes, mas depois os caras fizeram aquela volta dourada que todos seus fãs sonhavam, e uma geração, pelo menos inteira, de fãs brasileiros nunca viu o Blur ao vivo, pois a primeira e última vez que eles tocaram em terras brasileiras foi em 1999. Eu lembro que foi um show incrível no Rio de Janeiro, no antigo Metropolitan, foi realmente incrível. E eles também fizeram, claro, um show em São Paulo. Dessa vez é show único, será um show único dentro do Festival Planeta Terra, que acontece, como eu já frisei, no dia 9 em São Paulo. Travis também está nessa edição, a Lana Del Rey, ainda o Palma Violets, que a gente sempre toca aqui no programa, Tire a Vida pela Imprensa Inglesa como a nova grande banda da Terra da Rainha. Ou seja, é uma das edições mais legais, com certeza, do Festival Planeta Terra, essa de 2013. Só por ter o Blur já vale o ingresso. E a gente continua destacando a banda de Graham Coxon e Damon Albarn nesse primeiro bloco, totalmente dedicado ao Blur, mais uma, dessa vez, Uncoffee and TV. We'll be right back. Sucesso Pop Mix. Pop Mix. Pop Mix.